3155, decolagem autorizada, pistão 90, vento 170 graus, 16 nós, variando até 20 nós. Este é uma torre 98, decimal 95. Completo 118.95, obrigado. Torre Salvador, boa tarde. Eu compro 24, nacional procedimento. O uísque baixado é travado para pista no zero. Condor 24, continue a aproximação, aguarde pista livre, vamos chuva leve sobre o campo, pista molhada, ajuste no 0 no meio. Guardando pista livre, o Condor 24. 097. Para informação, tráfego posição de 11 horas, 48 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de voo 190, Alfa-Tango 72 da Passareira. Novo André, minha 2231, tem condições de iniciar a descida da presente? Negativo, só no ideal. Charedo 2231, desça para nível de voo 100. Para 100, 2231. Oi, Salvador, até 3155, boa tarde, vai passar 1.100 pés. 3155, boa tarde, contato radar na decolagem, tudo para nível de voo 320. Após 2.000 pés, voe direto Leda. Após Leda Motiva. Tem um ativo, 2.000 Leda Motiva, tá? 3155. Passaredo 2231, para informação, tráfego posição de 12 horas, 40 milhas, no rumo oeste, passando nível de voo no 30 para o 360, Boeing 737-800. Satiente, 2231. Cinco, três, oito, canceladas as restrições em Pelotas, essa para 2.000 pés, ajuste no 0, 16. Canceladas as restrições, 2.000, 10, 16, até 3, 3, 10. Meia 2 1 0, foi direto Duna. Direto Duna, baixando para 5.000, vou espalhar 2231 indicado. Confirme, 2231. Confirme sua velocidade indicada. 240. Redução de velocidade para 2209, está sob vetoração, curva à esquerda, na proa 055, limite é o localizador. Esquerda 055, limite é o lock, 2231. Gente, o TAN 3538, autorizado desvio, reporte ao término. Gente, vai reportar. Se possível, poderia voar na proa de Duna e interceptar? Autorizado Duna, 2016, reporte estabilizado. Vai reportar estabilizado, 3538. Afirmativo, chamando o Foxtrot. Gente, liberando o Foxtrot, chame o Solo Salvador 121, décimo 9. 219, já liberou a pista, contou. Cobra 06, autorizado decolagem, pista 10, vento 190 graus, 17 nós. Cinco decimal 13. 2.0, 3.3, obrigado. Xeré 6210, desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no meio, autorizado a final do procedimento ILSC, reporta estabilizada. Meia 3, 1, 4, autorizado a linha e mantém que estou no zero. Ali mantém no zero, será mesmo? 2231, desça para nível de voo 060, completa a redução de velocidade para 2009. Para 060, reduzindo para 2009, 2231. Zero-meia, decolar 2-3-1, no chame controle Salvador, 1-2-0, decimal 8, bom voo. 3-1-5-5 da Tampa, cidade de coordenar pro de Monte, vai. Guarda, 3-1-5-5. Sony Código Transponder 5537. Suba para nível de voo 260 após 2000 pés da direção. Informo que no momento eu recebo o primário de transponder. Após 2000, direita, salvo cobra 0000. Informo que o novo limite será radial 3100 de Salvador. Desça para 4000 pés, ajuste 1-0 no meia. Radial 3-1-0 de Salvador ao limite, descendo para 4000, 2-2-3-1. Então 3538 para o localizador, curva esquerda para 1-6-0, reporte estabilizado. Esquerda 1-6-0, vai reportar estabilizado até 3-6-3. Colagem autorizada, pistão no zero, vento 200 graus com 1-0 nós. Boa tarde, Stan 3367, ponto 0 pronto. Sim, Stan 3367, boa tarde, mantém ponto de espera, informo já uma próxima aeronave na final de 9 milhas. Aguarde autorização para decolagem. Sim, 3538, completa a final do procedimento, torre 1895. 1895, tá ligado? Não sai daqui a pouco, 3538. Minha 3-1-4, decolando 3-4, chame controle Salvador, 1-2-0, décima 8, move. 2-0, obrigado. Salvador, chame a meia, 3-1-4. 3-1-4, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 3-4-0. Após 2000 pés, vou direto Borba. Após 2000 direto Borba, 3-4-0, né? Passarelo 2-2-3-1, desça para 3000 pés, ajuste 1-0 no meia, redução de velocidade para 1-7-0-9. Para 3000, reduzindo para 1-7-0, 2-2-3-1, está mantendo proa 1-4-5. 0-4-5, desculpa. Gente. Já avisou algum campo? Sim, ainda negativo, 3-5-3-2. Sente a parte visual. Vai reportar visual, 3-5-3-2. No 3-1-5-5, está presente em Recife, 1-2-8-3-5, alterna 1-2-5-0. Obrigado, boa tarde, até 3-1-5-5. 06, vai direto Mótiva. Direto Mótiva, Cobra 06. Stan 3538, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 190 graus, 15 nós, variando até 22 nós, pista molhada, chuva moderada sobre o campo. Ok, ciente, Stan 353. Puno. Autorizada, aliás, mantém, estão no zero. 2.060, ajuste no zero no meia. Para 2.000, com 16.2231. Então, 3538 no solo aos 37, ao liberar via taxi Fox Trot, chama o solo Salvador no 21 decimal 9. 219, 3538. 3367, uma restrição na decolagem. Após decolagem, mantenha a proa até 4 mil pés. Após 4 mil, curva direita no perfil da saída Sanvo 1. Eu aqui, mantenha a proa até 4 mil, após direita Sanvo 1 na 3367. Primeiro terço escorregadinho no pouso do TAM 3538 e o restante é uma de freia boa. Gente. Você está no curso do Oceania 62 ou na Jato? Chama aqui, o 3367. Gente, decolagem atualizada, pistão no zero, vento 190 graus, 179. Chama a pistão no zero, 3367. Salvador, boa tarde, Chanel 62, 10 estabilizado. Chanel 62, 10, continua a aproximação, reporte visual com campo, estimado avistar a partir de 1000 pés, o ajuste no zero no meia, chuva agora leve sobre o campo, pista molhada. Primeiro terço da pista escorregadinha, segundo a última aeronave que pousou na pista no zero. Stan 3367, decolado aos 39, chama controle em 120, decima 8. Stan 3367. Puxando a 6210, reporte visual com campo. Reportar, 6210. Salvador, Stan 3367, decolado. Stan 3367, contato radar na decolagem, se depara nível de voo 360. Após 2000 pés, foi direto Leda, após Leda, Mótima. Sente, após 2000 pés, direita Leda, Leda, Mótima, Stan 3367. No localizador, passaria do 2231. Passaria do 2231, completa final dos procedimentos, seu Renault 8, decimal 95. 1895, 2231, na boa. Thank you. Condor 24. Chiller 6314, chame centro Recife, 1245, alterna 126, decimal 85. Cobra 06, chame Recife, 128, decimal 35, alterna 125, decimal 10. Altímetro no 016, pistão no 0 molhada, de acordo com a tenente, a nave pousou, primeiro terço, escorregadio. Está ciente, pode dar a visual 2231. Torre Salvador, Gol 920, Ponte Espera da 10, pronto? Gol 920, Matheus, Ponte Espera. Matheus, Espera 920. Alistando, passaria do 2231. Passaria do 2231, tráfego avistado, pouso autorizado, pistuna 0, vento 200 graus, 079. Delivery pouso, 2231. Nove zero, desça para 2000 pés, viu o chinelo 096, autorizado a final do procedimento elétrico e repasse estabilizado. 1096, passei para 2000, sem restrições, para 2000? Afirmo, sem restrições. Reportará, estabilizado, então, 3190. Do 2231, Solas 46, livre via Fox, chama Solo em 121, decimal 9. Vai livrar via Fox, Solo 1219, 2231, boa tarde. 120, decolagem autorizada, pistão 0, vento 220 graus, 059. Autorizado decolar, caso 320, voo 120. Voo 120, decolar 247, me controle 120, decimal 8. 308, obrigado, senhor, boa tarde. Salvador, boa tarde, é o gol 1120, decolar 247. 1120, contato radar na decolagem, subiu para nível de voo 370, após 2000 pés, voo direto Jamo, após Jamo, Aracaju. Positivo 2000, Jamo e Jamo Aracaju, o gol 1120. Decimal 35, alterna 125, decimal 10. 2235, 2590, tá 3307. Estabilizou o hotel 3190. Nove zero, completa a final do procedimento e a defeito, retorno no 8 decimal 95. 295, tá 3190. 3190, boa. Tá 3190, continua a aproximação na ponte visual com campo, altímetro no zero, no meio, pista no zero molhada e primeiro terço escorregadio. Sente, tá chovendo no momento, né? Negativo, sem chuva sobre o campo. Sente, tá 3190. Visual, 3190. 3190, tráfego avistado, pouso autorizado, pistuna 0, vento agora 210 graus com 05 nós. 0, 120, prossiga. Pode chamar o centro? Ando presente, no 25 decimal 45, alterna no 26 decimal 85. 2545, 2085, obrigado, gol 1920. Sala 5-4, livre à direita, via Fox, chame ano 219, sala. Via Fox, 219, sala, na 3190. Tá 3190, siga via Alfa antes da Juliette, chame 121 décima 9. Alfa Juliette 19. Essa identificação, vou direto pelo dessa para 4 mil pés, ajuste no 0 1 6. É, essa 4 mil, você precisa solicitar o procedimento da R9 da 1 2 0, poderia voar na curva 367? Autorizado, aproximado Serra Vitor 367, o Gono 869. Após o 367, programa Serra Vitor 366. Afirmativo. Autorizado, descida para 4 mil pés, ajuste no 016. Para 4.1096, graças, por 269. Recife, bom, boa tarde, 3894, cruzou o nível 200 para 1150. TAM 3894, acione identificação, desça para nível de voo 050, via Bomed 1. Ok, 050, Bomed 1, há possibilidade de voar e TAP, senhora, após o Papog? 2269, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no meio, está autorizado a final do procedimento RNF, pista no 0 de Salvador, repasse estabilizado. Duna 94, está autorizado Duna, descendo para 4.000 pés, ajuste no 0 no meia. É, Duna para o São 3894, 4.000 pés, 1 no 0 no meia. Torre é o Condor 24, estacionado no pátio de autoridade, pronto para o táxi. Condor 24, táxi autorizado, aposte na interseção, altímetro no 0, 1 no 6. No 0 no 6, aposte na interseção. Quando 24 tem condições de agilizar ingresso e decolagem, não do zero? Depois. Sente autorizado o ingresso, agilizando, reporte 4 para decolagem, quando 24. Reportará o conto. Redução de velocidade 2009, sai como tráfego número 2 na aproximação. 2009, está 3894. 24, decolagem autorizada, pista no zero, vento 200 graus, 10 nós. Iniciando com onda, obrigado. Condor 24, decolado 08, chame controle em 120, decimal 8. 208, obrigado. Controle, uma boa, é o Condor 24, decolado na Sanvo 1. Condor 24, contato radar na decolagem, subo para nível de voo 3620. Após 2000 pés, vou direto Leda, após Leda Dóquio. A gente está cruzando agora 2000 pés, vai voar Leda após Dóquio. Ah, então, controle 3894, 4000, posso ser descida? Vou ser descida para 2000 pés, ajuste no 0, 1, 6, completando a redução de velocidade para 1809, segue o tráfego da Gol meia dúzia de milhas à frente. Gente, já mantendo 180 nós, 2000 pés, está 3294. 1869 estabilizado. Estabilizou, 9869. 69, completa final do procedimento ILS, correção, procedimento R9. Chama agora a torre, 98, decimal 95. Chama na torre, 1895, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, boa noite, 69. 1869, tráfego ajustado, pouso autorizado, pista no zero, vento 180 graus, 099. Livre, pouso 90, boa noite, 69. É possível o Condor 24 voar direto do Dóquio para evitar formações? Afirmativo, deseja para o Dóquio? Afirmativo. Está autorizado o desvio, aguarde apenas a coordenação com o Centro Recife. Gente, Condor. ILS, 3894. 3894, completa final do procedimento, torre 98, decimal 95. 3895, obrigado. Confirmar o vento para o Gol 969. Agora 180 graus, 08 mais. 7 graus. Salvador, boa noite, Azul 69, nosso ponto de espera da 10. Azul 69, mantém o ponto de espera. seguro Condor. Torre, boa tarde. 3894 Natana, sequência da estabilizada, trem embaixo travado. 3894, continua a aproximação, aguarde pistola zero livre, que é legal no 0, 1 6. 1016 ajustado, aguardando, tá? 3894. Voo 9869, sala zona 2, livre via Fox, chame o sala 1219. Fox 219, igual 869. 1869, confirme as condições da pista. A pista está úmida apenas, só um ventinho de travessa. Gente, grato. Tanto 3894, tráfego avistado, pouso autorizado, pistuno 0, vento 190 graus, 12 nós, pistuno 0 úmida. Gente, tanto 3894, livre pouso. Mantenha o nível de voo 050. O MED 1050, igual não é mesmo. Salvador, boa tarde, voo 645, cruza o 250 para 160. Um 645 na chegada Bonf, se mantém a 4 mil pés, o ajuste é no 06. Confirma a autorização, 645? Chega para 4 mil pés, o ajuste é no 06. 4.016, o 645. O 1166, dessa via 2000 pés, o ajuste é no 06. Via 2000 pés, é no 06, agora no 1166. Torre 24, chame centro Recife, na frequência 28.35, alternativa 25.1. 28.35, 25.1, obrigado. Sala 14, livre via Fox, chame 1219, Sala. Fox, 219, obrigado. Azul 6919, decolagem autorizada, pistuno 0, vento 190 graus, 119. Alinhar livre decolagem, pistuno 0, 6919. Iniciando 6909. 166, poderia manter a velocidade até a próxima Bomed? O 1966 livre é o número 1 para a aproximação. Excelente, 1966, obrigado. Condor 077. Condor 077, true copy, call 11-9. Yeah, later on. Can we have some actual wind, please? The wind now is 190 degrees, 130 knots. Second. Autoriza direto Sambo por 6999? Confirme. Autoriza direto a posição Sambo para o 6999 da Azul. Autorizado, líder. Autorizado, líder, Azul 6999. O 1966 autorizado LSX-3, reporte estabilizado. Autorizado LSX-3, reporte também estabilizado com o 1966. Salvador Approach, good afternoon, this is Oceania 6143 with information. Oceania 6143, both arrive between 4,000 feet, Kearney 2016. You're down 4,000 feet, Kearney 2016, request by direct Duna, Oceania 6143. Maintain both arrival. Maintaining both arrival, Oceania 6143. Are we cleared high speed? cleared. Good, cleared high speed, Ocean Air 6146. Bom dia, boa tarde, passarelo 2231, pronto, ponto espera no zero. Passarelo 2231, autorizado a linha de decolar pistão 0, vento 190 graus, chão 109. Marinha de coluna 0, passarelo 2234. A 919, chame centro Recife na frequência 28.35, alternativa 25.1. 28.35.351, azul 699. Desça para 2000 pés, do ajuste permanece, autorizado ELSXPay. Vai seguir o tráfego da companhia até 10 milhas, reposto estabilizado. ELS 2000, ciente, gol 645.